Azul 2796, chame o controle da presente em 208, bom voo. 208, bom. Obrigado. Canal 3304 no solo, aos 34, livre na Eco, chame solo Salvador, 211, bom dia. 211, obrigado, bom dia. Próximo, farol de Itapuã, Mike Vitoral. Mike Vitoral, na intenção da parte 5? Afirmo, Alfa. Gente, está autorizado prosseguir através da cabeceira 35. Como numa final da 35, guardando autorização para prosseguir para o pátio, um Airbus da Avianca interceptando a final de 5 milhas, Mike Vitoral. Gente, vai manter a orla para final 35, se autorizado, vai seguir para o pairado na 35, Mike Vitoral. Eficiente, infelizmente não poderá ser autorizado o pouso pairado, mantenha o setor sul do aeródromo aguardando a aproximação, Mike Vitoral. Vai manter, Alfa. 2, Xené 63, Zona 2, final, Bistão da Zero. Xené 63, Zona 2, é a Torre, Salvador, 1 a 0, no Mia, no ajuste. Continua a aproximação, reporte visual com o campo, teto estimado em 800 pés. A visibilidade agora na aproximação já está bastante melhor, não chove mais sobre o campo, a pista permanece molhada. A última aeronave avistou passando 2.2 milhas da cabeceira na zero. 63, Zona 2, reporte visual. Torre Igual 9095, ponto de espera, bom dia. Bom dia, Igual 095, mantém o ponto de espera inicialmente, reporte visual com Airbus na final. É, reporte aí. Xené 63 no 2, para informação, um helicóptero mantém 500 pés no setor sul do aeródromo sem interferência. O Xené 63 no 2, está visual, tem o tráfego de esquerda. Avistado, pista no 0, pouso autorizado, vento 040 graus, 04 nós. Pouso autorizado, pista no 0, Xené 63 no 2. Um alinhamento da 35, visual com tráfego na final, Mike Vitoral. Gente, Mike Vitoral, tráfego avistado, aguarde autorização de pouso. Mantendo parada, aguardando o Mike Vitoral. Mike Vitoral, para dar presente autorizado, seguir direto ao pátio 5. Pouso no pátio, por conta e risco do comandante, vento 030 graus, 04 nós, reporte controlado, Mike Vitoral. Por conta e risco, prosseguindo o pátio 5, reportará solo controlado, Mike Vitoral. 095, visual, para nada final. Ou no 095, autorizado ali a manter, pista 1 no 0. Sim, manter a 63 no 2, no solo aos 38, ao livrar a direita, sei Foxtrot, chame o solo 211, bom dia. 211 no solo, Xené 63 no 2, bom dia. No solo, 39, taxi via papá, frequência livre estacionada, parte 5, Mike Litoral, parte 100, bom dia. 1095, decolagem autorizada, pista 10, vento 0, 10 graus, 04, nós. Autorizado, decolagem 095. Litoral, sua torre. Lona 095, decolar 240, chama o controle Salvador, 120.8, bom voo. Controle Salvador, 120.8, grava bom dia, voo 209. Correio Papa Romeo, Fox Mike Tango, estabilizado. Fox Mike Tango, autorizado. Correio Salvador, Fox Mike Tango, estabilizado. Papa Romeo, Fox Trot Mike Tango, bom dia, ajuste altimento 1096. Salvador agora opera em condições visuais, está estimado em 1.500 pés, a visibilidade acima de 7.000. Não chove mais sobre o campo, a pista permanece molhada. Reporte avistando. Altimento 1096 avistou a 3 milhas da cabeceira. Agora você acha a minha papá. Foxtrot Mike comprou as informações meteorológicas? Afirmativo, você entra e o Fox Mike Tango. Acho que é Golf Unifan, está autorizado a seguir a companhia, chame na papá. Autorizado até a Lima, chame 211 na Lima, ou acho que é o Golf Unifan. Fox Trot Mike Tango, pouso autorizado na 1-0, vento variável 4 nós. Certo, livre pouso, Fox Mike Tango. Controle, Salvador em 2-0, décimo 8. Livre, segue o companheiro, chame 211 na Lima. Foxtrot Mike Tango no solo aos 4-8. Livre direito na Delta, qual é o pátio? Ciente. Parado está, chame solo 211. Confirme o tráfego. Lima, Romeu Lima. Confere. Yankee, Romeu Lima. Yankee, Romeu Lima, da LC, qual destino? Para Pouso, em Salvador. Eu sim, estou autorizado a ingressar na final do ano 7. Tráfego da Nova Estado, reporte passando através do L.DRMA. Estou importando através. Não, no 7 vai conseguir levar para o passeio do grupo. Confirme qual é o transponder acionado? O transponder está em Standby 2000. Gente, acione o transponder 0120. O Yankee e o Romeu Lima. 0120 e siga para o final do ano 7 aguardando a autorização de pouso. 0127, final da 17 para a autorização de pouso e acompanhamento. Cheque Romeu Lima, solicito parte 5 ou pistão 7? Parte 5, dia papá. 7, pouso autorizado da nossa 7, vento variável 3 nós, 90 no meio no ajuste, cheque Romeu Lima. Autorizar pouso em Romeu Lima. Oi, Salvador, bom dia, voo 11160. Voo 11160, bom dia. Ajuste 11 16, continua a aproximação, aguarde contato visual da torre. Salvador agora opera em condições visuais, sem chuva sobre o campo e a pista úmida. 11160, sim. Está passando externo, hein, do seu instrumento. Sim. Gente, em que eu considero o solo 5-2 ao estacionar no pátio 5, chame novamente. Você poderia confirmar o vento do voo 11160? Vento 330 graus com 4 nós. 230, isso? 330. Certo. Se é que o Romeu Lima chama 219. Avistou 700 pés, voo 11160. Pouso autorizado, pistola 0, vento 330 graus, 03 nós, gol 11160. Vive pouso, gol 11160. Torre, bom dia, tá 3179, quanto de espera da 10 pronto? Aqui, mantém quanto de espera da 3179. Mantém quanto de espera da 3179. Som, numa próxima ocasião, quando o senhor decolar da LC ali, coordene com o controle, Salvador, ok? O senhor decolou e ingressou na final da 17 sem estar com o transponder acionado. Então, para evitar um possível conflito numa uma ocasião futura, numa decolagem, você entra em contato com o controle de Salvador, nas frequências conforme o IP. Preparar a visão com o campo, 10 no meio, Romeu. Está 3179, autorizado, ligar e manter o pistão no zero. Ali, mantendo o zero, está 3179. Voo 11160 no solo 55, livre à direita, via taxiway Foxtrot, chame solo 211. Foxtrot 211, voo 11160. Tan 3179, pista 10, decolagem autorizado, vento 330 graus, 4 nós. Decolagem no zero, Tan 3179. Papapá Juliette Hotel Romeo, Torre Salvador. Avistou Juliette Hotel Romeo. Pistão na zero, pouso autorizado, vento 330 graus 04 nós. Autorizaria pouso na zero, certo? Afirmo. Solicite cancelamento de regras. Cancelada a projeta, pousada a 17, Rabel. Modificou os 5 cêntimos, curva esquerda, ingresso perna do vento, reporte base. Já ingressando a base da 17 graus. San 3179, decolada 57, controle, Salvador, em 120, décima 8, vovô. 208, boa. Azul 4299, ele aí mantém pistão a 0. Ali mantém pistão a 0, 4299. Mantenha o ponto de espera da Quebec, Fox, Trot, Mike Down. Base estacional, baixar travado, já interrompeu o braço. Juliette até o meio, pouso autorizado na 197, vento variável, 3 nós após o pouso livre, backtrack, até a base. Grato, Rodão. Azul 4299, pista na 0, decolagem autorizado, vento variável 3 nós. Fox Mike Tango, observe o Silvio e apoio, está livre, cruzamento até o pátio 5, Aerostar, frequência livre estacionar, tenha um bom dia. Azul 4299, decolado 1200, chame o controle de Salvador em 208, bom voo. 208, grato, 4299. Até, Juliette até o meu, o visual, bom dia. terra, pista 1-0, autorizado. Alinhar e decolar, vento 320 graus, 04 horas. That's correct. Aliás, mantém 1-0, acho que eu vou para fora. Direcionado, pode ser com o Mike Vitorofa, chame, pronto, táxi. Golf CR airborne at 05 after 700 feet, maintaining visual conditions. You are clear to turn right. Coral 1, Bravo departure. Oscar Golf CR. So, the departure 120.18. Pista 1-0, do Brasil autorizado, vento 300 graus, 3 nós. Golf uniforme, decolado 207, após 700 pés em condições visuais, está autorizado a Momo, com curva esquerda, chama o controle 208. Golf uniforme, grato. Vitor Alfa, iniciada presente ou segue o táxi até a Papá? Ok, ciente, Mike Vitor Alfa, ligue o táxi até a Papá. Confirme quantos a bordo, dois a bordo e 3 horas de autonomia? Houve modificação no seu estimado de voo? Ciente, 2 horas e 30, Mike Vitor Alves. está autorizado, ingresso 35, decolagem, vento 290 graus, 04 nós, Mike de Perón. Sentido 35, a partida está com seu papá. Mike Vitor Alfa, confirmando paciente da área proibida no, em Camaçari? Tá, ciente, tem a mesma no GPS, Mike Vitor Alfa. Ok, ciente. Então, inicialmente, prossegue com a proa do CEASA e coordene com o controle proa direto em 208, o transponder 0120. 0130 no transponder, vai coordenar controle e transfere 120, decimal 80, Mike Vitor Alfa. 0120, 0120. 0120 no transponder, Mike Vitor Alfa. Controle Salvador, papapá, Mike Vitor Alfa. 208. Chanel 6311, tráfego já avistado, pouso autorizado, pistão 0, vento 310 graus, 02 nós, pistão 0 única. 7, autorizado, pistão 0, 6311. Xará 63 no 1, solo azul no 5, livre na Golf. E na Golf mantém a posição e chame o solo em 1, 2, 1, décima 1. Na Golf mantém a posição, solo 2, 1, 1, 63, por 1. Salvador, bom dia, 3304, como espera pronto? 3304, autorizado, além de decolar pistão 0, vento variável 039. 3304, decolar 221, chame controle 120, decimal 8. 208, são 3304, obrigado, bom dia. Salvador, tá 3296, bom dia. Tá 3296, tráfego avistado, pouso autorizado, pistona 0, vento variável 03 nós, pistona 0 úmida. Autorizado no 0, tá 3296. Chanamé 3 no 2, matou a ponte, cara. A 3896, Solos 24, livre na Foxtrot. Livre na Foxtrot, a 3896. Confirme se a pista permanece molhada. É, na verdade úmida, viu? Não tem ponto aqui, não. Ok, grato. Chame 2191, bom dia. 2-1. O Gol 2171 copiou o companheiro da TAM? Afirmativo, grato pela informação. Tá na final de 4 milhas. Avistado, pista 0, pouso autorizado, vento 320 graus, 04 nós, gol 2171. Livre pouso na 0, gol 2171. O Xanar 63, 12 à vista, o 37 da Gol na final. Afirma aqui, o visual. Pouso do mesmo, não autorizado, né? Manter a pista 0, o Xanar 63, 12. 21171, Solos 27, livre direita, chame Solos, Salvador 21, 21. 21, gol 21171, vai livrar na porta. O Xanel 63 no 2, pista na 0, decolagem autorizado, vento 330 graus, 05 nós. É 312, decolado 230, chama o controle 208, vamos ver. 1208, aqui na M3, 12, por Salvador, bom dia, gol 1184. Gol 1184, bom dia. Continua a aproximação, guarde contato visual. Ajuste no 0 no 6. Na 0 no 6, 960.